certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Nada de beber, nada de beber, amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Lembra, Tonzinho, Luiz Eneida, né? Sabe o que eu digo com ela em São Paulo? Agora tá linda ainda. Linda. Ainda. Naquela época, lembra quando ela passava pelo Veloso e a gente fazia pequenos cumprimentos muito lindos pra ela, né? Vestida normalista, lembra? Escola normal. E ela olhava e sorria pra gente, né, querido?